Aguarde transferência de comunicação. Câmbio. Eu aguardo, 903. Azul 698 está passando Boipeba com o Morro de São Paulo à esquerda, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a água. Azul 698. Cruzamento eixo no zero, Mike Charlie Juliette, seis da ascensão para mil pés, mantém a linha do litoral, aguardando transferência. Vai manter a linha do litoral, aguardando transferência, o Charlie Juliette. Bom. Autorizado o cruzamento da no zero. Autorizado para o Charlie Juliette. A Limação, qual o passo que se encontra com o Estecola? Pelo Salvador, Novembro Alasca Whisky, que rotatória. Papa Romeo, Novembro Alasca Whisky. Chame a torre de controle, frequência 11895 para instruções de pouso. Até uma próxima oportunidade. Câmbio. Alterna 11895, Novembro a 6, obrigado muito. Boa. Franca de Juliette para o portão do zero, então 3154. Azul 2791 no controle. Foi Salvador, Novembro Alasca Whisky. Novembro Alasca Whisky, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Tente aguardar a autorização de pouso, Novembro Alasca Whisky. Estiver pronto para descer, autorizado até 4000, prossiga. Para 4000, Serra Vitor 366. Controle Salvador, papapá, Mike Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, esse é o Controle Salvador, prazer falar. Vamos manter mil pés, o Paulo Afonso? Afirmo, quando possível, proa direta. Positivo, está autorizado prosseguir no seu voo visual para Paulo Afonso. Eu preciso do seu estimado para pouso e quando ao norte, evite a área de Camaçari. Afirmo, vai evitar Camaçari e o 2019 será o pouso de Mike Charlie Juliette em Uniforme Fox. Ok, anotei, informe livrando a zona de controle. Informe na livrando, Thiago Juliette, boa. 9200, vai livrar o Pátio Vianinho, se vem livrar, autorizado, puxa, porta. Trouxe uma porta dentro do pão, faça o autorizado, puxa, essa forma de proteção, puxa, para o barulho. Seu nome é Barato Caruí. Afirma, autorizado de sinal, papá alimentando. Azul 692, está autorizado a aproximação à Renata. Está autorizado a aproximação à Renata. Positivo, está autorizado voar na proa solicitada 045, 2500 pés, para posteriormente retornar ao Serra Vida 366 para aproximação à Renata. Salvador, boa noite, Salvador, boa noite, Passareiro 2231, não sei se é a informação que vem. Passareiro 2231, Sierra 90, Bravo Romeu, autorizado, moto conforme plano, nível 160, sai da Momo, direção Batata, primeira curva esquerda, transponda 5576. Passareiro 2231, foi autorizado, barreira em Foro 60, primeira curva esquerda, decolando da 10, perfil Momo, transição Batata. Pedro conforme rota, zona 5576, confirma. É, acionado, transponda 5573, passareiro 2231, reporta no posto. 5573, depois era 2239. Azul 698, vou manter a proa por mais quantas milhas? Uma milha, azul 4, 69. Positivo. Azul 2791, terça para 2500 pés para aproximação à Renave, informe a sua velocidade agora. 2500 pés descendo agora, velocidade indicada 240, senhor. 7, reduza para 200 pés. Reduzindo para 200, azul 2799. Controle Salvador, Oceano 6355, decolou, nada, é o, sua escuta, boa tarde. Oceano 6355 é o controle, meu cordial, contato radar estabelecido, passa 2 mil pés, inicia curva direita, voo em Leda, Leda Mótima, câmbio. Leda Mótima, 6355, grato. Solo. Azul 2727. Decolado de Feira de Santana, 8. Estima vitória da conquista 1855 e alterna Salvador. 7, suba e mantenha a princípio o nível de voo 145. 9, exige nível 280, sair da bosta, elefa, após elefa, voa primeira posição. Primeira curva à direita, transponda 5011. 0 graus, 119. Qual a altura da linha e da costa parada para saber se é 45? Após, posição Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alpha, e após a primeira posição, que é Fox. 95, azul, 698. Qual a altura da linha, Azul 2791, está autorizada a aproximação, Renato. Autorizada, RNAV 10, Azul 2791. Fora do solo, Guardião. Guardião, fora do solo 08, aguarde transferência. A ocorrência é por aqui, senhor. A informação que a gente recebeu mais atual aqui é que a criança foi retirada do mar, mas está precisando de ressuscitação para a Maria. Então eu vou. Meu limite é por aqui, ó. Para ficar na escuta da torre. Sim. Tiano 6355, direto Mótima. Mótima 6355, grato. Papá Lima Sam, chame no ponto de espera da Papá, que é legal no 013. 0131. Boa noite, bom voo. 398, obrigado, boa semana, certo. 2353 milhas e meia, passa 105 para 180, tá? Controle Salvador, boa tarde, 41x18 da Azul, passando em 300, tá? Azul 4118, controle, contato Arbaço, sem restrições, após 2000, direto Alefa, capitão. Alternativo sem restrições, após 2000, direto Alefa, Azul 48. Gente, para nova decolagem, vai 01. 01. Torre Salvador, Oceanero 6314, posição 6 dúzia, informação Quebec para a Foca Petrolina. Sai da PUC, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponda 501 no centro. Vamos cantar de novo então. 70 PUC, transição Caju 5097, transponder Botejou 9620. Controle, bom voo para Paulo Afonso e até uma próxima oportunidade. 91, final no zero, visual. Boa tarde, Azul 2791, continua a aproximação, guardando pista livre. Continua a aproximação, 2791. Ok, Petrolina. C314, Petrolina autorizada, VPZULU 20, nível 340. Saída da MOM, transição Nenim, primeira curva à esquerda, transponda 5001. Autorizado Petrolina, nível 340, MOM Nenim, decola com curva esquerda, transponda 5001 para o Ocean 6394. Xerama 314, confirmando transição Nenim, reporta puxa. Confirmo, transição Nenim, chamar para puxa acionamento, Ocean 6394. Autorizado, puxa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. 698 no solo, 12, direita Golf, 12119. 12119, Azul, 698. Solo, parceria do 2231 na 12, puxa, bem questionamento. Parceria 231, número 2. Você tá agora. Pois é, não sei. 140 graus, 109, 27, 91. Repósito 027, 9 horas. Solo, bom dia. Boa tarde, Azul 69 no 8, diretor. Azul 69 no 8, autorizado, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Azul 69 no 8. Azul 2727, controle. 2727, na escuta. Chame Recife, 1260, câmbio. 60, obrigado. Tá passando Kilo, Kilo Lima, é o controle, Salvador. Vamos fazer um Kilo, Kilo Lima. Acione o transponder 2222, chame Paripe, ajuste no 013, câmbio. Luciano 6355, chame Recife, a frequência é 1251, câmbio. 251, muito obrigado, um bom trabalho, cara. Boa. É, não escutem. Modifique o transponder para 0145, por gentileza. Papá Lima Tango, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 40 graus, 129. Do 2591, 2791, no solo 15, direita Eco no 21, decimal 9. Direita Eco Papai Matango, decolada 16, 119.8, bom voo. 119.8, grato, Papai Matango. Controle, Papai Romeu, Papai Matango. Papai Romeu, Papai Matango é o controle Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Sem restrições de nível de cruzeiro, condições visuais, autoriza a proa de Rubi, senhor. Ah, tá fora da minha área de responsabilidade. O que eu posso lhe autorizar é Lefa. Gente, já até Lefa, é o Papai de Matango. 195, que legal, no 0, no 3. Espera da Oscar, que legal, no 0, no 3. Solo passageiro 2231, após o gol, pode iniciar. Afirmo, passageiro 2231. Azul 4118, chame Recife, a frequência é 1260. Afirmativo, 4118, Recife 260. Obrigado, senhor. Bom domingo, posso falar? Top. Confins autorizado via rota do plano de voo, nível 360, saída da El, transição monte para a primeira curva direita, transponde a 5007. Autorizado, 360, confins da El, monte, transição monte, curva direita, 0007, canal 33. 3035, correto, é portão do puxa. Reportará. Diga, filho Lima, controle. Informe se tem condições de voar direto para a rotatória Seasa. Afirmo, direto para Seasa. Vamos, Zetivo, livre. Entrou no 0, no 3.5, câmbio. Gente, na chegada bom, sim, mandando 8.0, azul 2789. Olá, Deus, no nosso, chama a vertical do farol de Itapuã, com o céu de Lecer. Torre, boa tarde, dono 097, pronto, cara, pronto. Boa tarde, dono 097, autorizado a alinhar e decolar, no 0, vento no 30 graus, 119. Entrou, 097. Controle 1198, bom voo. Controle 1198, grato, hotel de Nascar. Para o Zé, Sotereiro 223, anos da com 65 no PUB, 5 horas e 34, Brasília. Sotereiro 231, autorizado táxi via Indy, ponte paredão no 02, 1198, 95, no 03. Agora no 093, 307, parte principal em Índia, 1895 na ponta de espera, passarela 223. Dois a bordo, 1000 pés, solicita DCC para Maratico. Está autorizado, chame Livrão na zona de controle. Autorizado, chame Livrão na zona de controle, até o Gilberto Serra. Contando com o Juliano de Quebec, Kiro, controle. Positivo, livre. Comandango Quilo Lima, informe quando tiver o contato visual com o capiceiro aula 7. Sim, já está visual com a aula 7, Quilo Lima. Muito bom, chame a torre, frequência 11895 para instruções, Camilo. Beleza, 1895, Quilo Lima, obrigado, senhor. Torre Salvador, boa tarde, é o Papa Tango, Quilo Lima. Quilo Lima, vou direto final no 7, chame curta final. Gente, informar a curta final, Quilo Lima. 1097, decolada aos 221-198, bom voo. Ok, boa tarde. 220, autorizado, puxa com ataque. Puxa na 13 no 4, autorizado, puxa com ataque. Grau 119. Ativou, autorizado, linha, decolaram no 022. Quilo Lima, parte após o pouso. Parte da bata. Gente. Boa tarde, gol 1097, está cruzando 3.500. O gol 1097, controle, contato radar, prossiga como autorizado. 97. quilo Lima, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 119. Livre, pouso quilo Lima, tá autorizado o backtrack após o pouso? Firma, até abaixo. Ciente, Lima. Boa noite, 69, controle, desça para 7 mil da chegada Bomb, 1013. 7 mil, Bomb, 1013, boa noite, cara. Papa Lima Tango, voe Mopsu. Mopsu, Papa Lima Tango. Parede 2231, decolada 24, controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. Controle 498, parede 2231, bar. Controle Salvador, batalha, parede 2231, decolada na escuta. 2231, decolado, contato, radar suba sem restrições. Tem uma mensagem para o 2231, senhor? Afirmo sim, está em contato o radar, canto. Afirmativo, está livre das restrições ou vai manter o perfil inferior da, saída Momon? Passaria do 2231, assuma sem restrições, canto. Sem restrição, obrigado. Charger Tango para o Dacima Torres, 1935. 3, 2, 3. Autorizado inicial o táxi, vai seguir com o número 3 após... É depois da Avianca no Traverso Meia Dúzia. Entregue. Certo. Consigo achar a Meia 3 no 4? Próximo para o ataque do PLB 164, pela minha 3 horas, você me ensina. Gente, achar a Meia 3 no 4, autorizado o táxi via Pátio Índia, como número 2 após o Boeing da Gol. No ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste padrão. 0-3-1, peço. Sem restrições, 2-7-8-9. Ou 1-8-6-9, descer sem restrições para 5.000. Sem restrições, 5.000. Boa noite, 69. Controle, o Hotel Juliette Serra, visando a zona de controle. Helicóptero, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, frequência livre. Pessoas a bordo, autonomia e alternativa? 800, 3 horas e 40. 3 Guarulhos. No ponto de espera 2895, ajuste padrão. Bom voo. 2895, obrigado. Boa tarde. Passando 155, subindo em contato com o centro de controle de ar. Controle Salvador, passarelo 2231. Prossiga. Por gentileza, senhor, quando possível, por gentileza, VATAP ou ainda uma coordenação com o centro Barreiras? Qual é pro ideal para Barreiras? Opa, só um segundinho. Azul 2789, desça para 2500, qual é a velocidade? 2500, está mantendo 240 agora. Reduz até 200 mais, descida para 2500 pés, vou encurtar essa trajetória. Tá ciente, 209, 2500, 2789. Cono 097, faça a curva de 20 graus à direita e se perder contato rádio com esse controle, quando a 35 milhas afastado, curva à esquerda eleva. Revista à direita, 35 milhas, esquerda e leste. Positivo. Já está sendo autorizado, né? Manter o 17 a ponto pronto. Prova 280, subindo sem restrições. Passaria do 2231? Opa, 2231, senhor. Por sobremodulamos, seria prova 300, senhor. Sete, retoração para evitar tráfego. Esquerda 280. Esquerda 280, 2231. O gol 1097, passa nível 180, superou o tráfego informado, retorne ao rumo de Elefa, chame Recife, frequência 1260 e boa viagem, Terra 97. Q260, Elefa, 10900. Obrigado. Azul 2789, direto Serra Vista 366. Direto no 366, 2789. Uno 620, decolagem 30, controle 1-9-8. Controle, 98, boa tarde. Controle, boa tarde, 1620 da Gol, Puca, Gema, Maracaju. Gol 1620, controle, contato radar, suba sem restrições, câmbio. Sem restrições, 370, Gol, 1620. Série do 2231, direto destino, agradeço a sua colaboração. Direto destino, 2231, obrigado, senhor, pela gentileza. Azul 2789, tráfego, posição de 1h09 rumo oeste, aeronave da Passarelo, passando 060, voando direto para Barreiras, subindo para 160. Informação de tráfego para o Azul 2789, que desce para 2500, voando Serra Vito 366, para aproximação R-Nave. Ciente 2789. Voador 3333, do 69, terça, para 2500 pés, direto para o Serra Vista 366, para aproximação N-Nave, como número 2. Qual é a sua velocidade agora? Ciente 2500, Serra Vista 366, está com 260, reduzindo, senhor. Reduz até 220 nós para a coordenação de tráfego, câmbio. 220 nós reduzindo, voo do 869. 2789, possível, 372? 72. Confirma. Negativo 372, mantém a proa Serra Vista 366. Na proa 366, grato. Quebec, quilo. Quebec, quilo, prossiga. O Juliette Quebec, quilo, pula para nível de voo 105 em condições visuais. Quebec, quilo, eu vou mandar para o lançamento, né? 1-9-8. 1-9-8, grato, boa tarde, minha empresa no quarto. Charles Serra Tango. Está colado aos 3-2, controle em 1-9-8. 19-8, Charlie, Serra Tango, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Papá, papá, Charlie, Serra Tango. Charlie, Serra Tango, direto Coral, subindo ao 200. Coral 200, Tango. Ele é 6314, vetor radar para o sequência, correção. Vetor radar está prosseguindo a subida, subei curva à esquerda. Proa 015, 015, o limite 20 milhas na proa. Imagina, com vara em 1 a 2 minutos. Radar 3235. Meia 620, de presente para do Romeu Fox 018. Pronto, 18, no 620, obrigado. Dole Salvador, boa tarde, o Azul 4206, assistente da Romeu. O 4206, aciona identificação, desça para nível de voo 050, na chegada à Mari até a posição Mari, após Mari, programa Serra Vitor 366. Paciente, então, Delta 050, até a Mari, depois programar o 366, Azul 4206. Controle 2789, está autorizado o procedimento? Firmo, 2789, reporte estabilizado. Paciente, autorizado 2789. 120 graus, 1 longe. Está iniciando 3885. Quilo Lima, prossiga. Gente, Quilo Lima, confirme nível, altitude de voo. Gente, Quilo Lima, aguarda o instante pop. Controle 1 no 9 de São Luís. 19-8. Controle, boa tarde, está 3835 na sua escolha. 3835, versão contato radar, subal 3620, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda, Mótima. Após 2000, direto Leda, após Leda, Mótima. 3835, subindo para 360. Controle 2789, estabilizado no curso final. 2789, terra 1895. 1895, 2789. 620, chame em Recife no 2085, alterna no 2545. 2685, 2545, obrigado. Xené 6314, 13 milhas nordeste do VR de Salvador, reassuma navegação pro de Petrolina, suba restrita ao 320. Afirmativo, a pro de Petrolina restrita ao 320-6319. 2719, autorizado pouso, pista 10, vento 1 no 0 graus e no 49. Autorizado pouso 10, 2789. Vida Azul passando agora o marcador externo. Gente, autorizado, vai reinar, abdão no zero, número 2, gol no 89. Firmando aeronave, passando para a Vitor 372. Gente, grato. O patrão libera a restrição de velocidade Mari para o 4206. Livre, cancelada todas as restrições do 4206, após Mari, programa para acessar o Serra Vitor 366. Afirmativo, 366, agora é para estar estabilizado, 4206, grato. Tão 3155, pronto, papi. Afirmativo, procura. Tão 3155, autorizado Guarulhos via Upazulu no 0, Taubaté conforme roda do plano, nível 340. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Lida, Motiba. Aciona 5532, controle Salvador, fera em 119, décima 8. Autorizado para Guarulhos, Delta Zulu 1-0, nível 340, né? Conão, decolando da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da El, transição líquida, transforma 532, chamando o controle de Salvador. 319-8, são 3155. São 3155, confirmando após da El voa Leda, Lima, Eco, Delta Alfa e Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Vitor Alfa, agora dando coordenação, 6394, obrigado. Leda, Mótima, 3155. Correto, chame para pushback e acionamento, portão 10, então 3155. Chamada quando pronto. Oi, ouve o guardião? Nível de voo 320 como sinal. Sobe e mantém como sinal 320, 63, não vale, obrigado. Saudou, guardião, zero. Eu poderia voar ativa. Objetivo com 3835 para informação, tráfego agora na saída coral, posição de 1 hora, 1,6 milhas, long rumo sudoeste, passando nível de voo 160 para o 200, aguarde superar o tráfego lateralmente ou verticalmente para voar ativa. Sim, 3835. E 4206, desça para 2500, pés autorizado sinal RNAV, pista no zero, reporte estabilizado. 1869, passando Serra Vitor 372. Chame agora a torre, frequência 118, decimal 95. 295, 869, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Igual no 869, Serra Vitor 372, baixar travado. 869, informar a pista livre, continua a aproximação. 569. Azul 2789, solo 249, direita, som 201. Direita na Eco 209, boa. Solo Salvador, azul 2789, livra a pista na Eco. Sequilo, atenta o polizador. Alfa e Kilo, uma parte de 3, acerta o atualizador, 2789. Firma, já foi? Quase é um zero, Salvador. Decolou da praia de buraquinho, tá curvando à esquerda para tirar do coco, para retornar, Salvador. Gente, é para o Traves Norte, da 2, sem interferência com o eixo da pista no 028, guardião 01. Traves Norte, sem interferência, 9028, tem no visual aeronave em procedimento LS. Voo 869, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, no 2. Veja com o 0, gol 9, 69. 1268, coordenando 1234, 63, 4. Passarela 2231, chame Centro Recife, frequência no 260, alternando 1288. Recife 260, 288, passarela 2231, obrigado, é bom trabalho. Pois. Reporta solo controlado do GRAE, vento 120 graus, 129. 120, é nóis, guardião 0. Fica em Lima, mantém a posição, vendo o para cruzamento 2, decolagem 35. Via Upzulu 10, Pubave, Upzulu 16, conforme rota do plano. Nível 340, decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El Leda Motiva, aciona 11, coração, aciona 5047 e controle Salvador 119, decimal 8. Estava executando lançamento de paraquedistas no setor próximo à ilha de Caparica. Se eu volto, aviso 366 em caso de algum desvio, pode ficar meio próximo. Ciência 3190. Controle Caparica, pronto para lançamento. Bilhete cada quilo, livre lançamento, reporte homens no solo. Cada quilo, reportará. Para perfeccionamento, porta 1. Salvador, boa tarde, boa noite, minha nave. Boa 69, boa tarde. Autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 9. Gente, Alfa Juliette, portão 9, voo 8, menos. Eram 238. Lima, autorizado a Golapes 35, vento 130 graus, 12 nós. Gente, vindo da colagem. Passando 366, estabilizado, azul 4206. Petro 206, completa final, Renato chama turno no 8, decimal 95. 295, boa. Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado, Renato, visual, funciona. Azul 406, continua a aproximação, informarei que está dentro. 06. 1844 da presente, consideramos no solo 1849. Descida está autorizada até 3.500 pés. Reporte abaixo a critério, reporte passando 4.000 pés. Como é que não pode gravar no 4? Lima, decolou de 45, controle 199, decimal 8. 19-8, obrigado, companheiro. Controle Salvador, boa tarde, está passando Kilo, Kilo Lima. Kilo, Kilo Lima, mantendo o... A presente, tem condições de manter a presente com condições de voo? Afirmo, até o destino, vai manter no 1500 até o destino. Você já está seguindo direto destino então, mantenha a proa direto destino, suba para o 1500 pés, é a tráfego de conhecimento do controle, ajuste em Salvador 1013, confirme seu estimado de pouso para João Duval. Aos 1910. 1910, copiado, Kilo, Kilo Lima, reporta 206 de Salvador. 206, reportará aqui, Kilo Lima. Juliette, Quebec 15, presente sem frequência livre. Tá. Aprovou o 372, só teria que estar visual com a cabeceira 190 para completar a aproximação visual, porque é o fixo de aproximação final do procedimento RNAV. Aprovou o 376, a princípio, após uma área, produção de hábito 366, então 3190. 2190, desça para 2500 pés. Ajuste no 0 no 3, está autorizado a final em RNAVE. Reposta na final. Autorizado 2500, azul 4206. Salvador, boa tarde, azul 4206, ligou. Azul 4206, boa tarde. Autorizado o pátio principal via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 8, azul 4206. 62110, aciona identificação, desça para nível de voo 050 na Pro Serra Vitor 366. Ajuste 10013 em Salvador. Tango Kilo Kilo Lima, não há tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes. Apresente sem frequência livre. 3190, está a 1 milha de Serra Vitor 372, completa sinal RNAV, torre 98, decimal 95. Hotel Juliette Serra, acione código transponder 0145, modo normal, reporta no ideal de descida, proa de farol de índice, Itapuã. Fernando 0145, reportando no ideal de descida, Hotel Juliette Serra. 3190, controle. Na sua escuta, 3190. É uma torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 3190. Salvador, boa tarde, estou 3190. Estou 3190, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 139. Autorizado pouso, estou 3190.